Dona, seria ideal. Tô voando, Dona. Tô dizendo, vamos até a velocidade até mais próxima de Sintra, 339. Total 9907, confirme a proa? Colocando a proa de pelo. Gente, proa de pelo pro total 9907. Canal 6313 aos 46, controle 119, 18. 9-8-6-3-4-3. Agora voando pelo, total 9907. 9907. Passarido 2224, Recife 2285, 2545, com voo. 6313, boa noite, Daniel. Chané 6313, contato radar 360, saída da El. Da El, o 6313, se não atrapalhar, autoriza a prova de Leda? Autorizado, Leda. Quando a Leda, graças. Passarendo 2224 novamente. Poderia confirmar a frequência do centro Recife, 265 negativo. 1-2685-2545 seria um contato? Vai tentar agora 1-2085 já. Obrigado. Nada. A 9907 desça para 3.000 pés, ajustando 0.5, redução para 1.7.0. 05, e o 5972, 4.000 pés, ajuste no 095. 4.015, 5972. O 1076, desça para o 050. 050, 1076. Decimal 95, ajuste 1015, um bom voo. Legal, até o ponto 090, obrigado. Estabilizou 3398. Complete final ILS, torre 1 no 895, 3398. 295 grato, boa noite, Márcio Vieira. Ao 9907, vê se mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, reduz a velocidade para 1909. Entrando, mantendo 170. Tô Torre, Salvador, boa, TAM 3398, estabilizada LS Down 0. 3398, segue o trem, o vento 90 graus, 10 nós, tem repouso, pichão 0. Repouso na 10, baixar, travar, 3398. E o 5972, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 5972. 5972 está livre a descida até 2000, ajuste 1015, informe localizador. 2000, 1015, formarei no loco. 5972. 0420, mantém um ponto de Fiz 305, aciona a identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050. 050, a dona da presença, está ao atraso. Voe inicialmente, o TAM 3305. Voe posição ITAP. Está livre descida sem restrições para 3.000, ajuste 1.095, ou 1.076. E redução para 2.009. Estabilizou a capa vista total. Total 9907, complete, sinal ILS, por 1.895. 5972 autorizado, LS aqui, e foto estabilizado. Autorizado, formarei estável, 5972. Solo. Solo. Salvador, Salvador, é o azul 4298. Puxa, pega acionamento, posição 8. Autorizado, 08, chame táxi, 4298. Camarada, 4298. Trip 5595, autorizado chegada Monf, voe direto Monf da presente, chame ideal de descida, contato radar vigilante. Está presente Monf, chamar para descida, 3595. E o 5972 inicia, então para aproximação, informe estabilizado. Reduzindo, formarei estável, estamos localizando agora, 5972. Ok, passadora, complete final ILS, 1895 é torre. Obrigado, 1895, tchau tchau. Voo 1076, isso para 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. Autorizado ILS X-Ray para 2000, reportagem estabilizador, voo 1076. Do pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado, total. Torre Salvador, Rio 5972, tudo boa? Rio, continua a aproximação, vai autorização de pouso. O escuta aguardando. Quanto da Juliette, tá? 3392. 098, quando vocês ingressaram agora via aquilo, parte 3, já passou? Já passou, tá? 3398. Ok, sem problema. Então prossegue em frente e reporte ainda, Juliette. Tem que reportar ainda, Juliette, tá? 3398. Muito boa noite, Ocean 6224, Change Uniforme. Ocean 6224, chegada Amã, vê se mantém a 4 no pés, ajuste 10015. Amã, ajuste 10015, 6224. 1399. Para o táxi, o azul 4298, está com 3 horas. E 12 de autonomia, 8-2 a bordo, alterna Salvador. Itália do táxi, até o ponto de 0-0, via parte Índia, chame pronto para decolagem, torre 18, desse manual 5. Autorizado, até o ponto de espera da 1-0, via Índia, lá, torre 18, 9-5, azul 4-2, 9-8, uma boa noite, obrigado. Rio 5972, livre pouso, 1-2-0, graus 8-9, cheque o trem. Baixou e travou, 5972. A passagem da aeronave da TAN que está ingressando no parque de sentido contrário, após o estacionamento dela, prossegue para o seu portão. E mantenha inicialmente a proa de Bonf, aguardando para voar pelo... Sete, mantendo o Bonf, aguardando o possível pelo posterior, que se buscar de breve. Salvador, trip 5393 para pushback, acionamento pátio 3. Vicente, aguarde. Aguarda. Prosseguindo no táxi, o total 9907. Vicente. Controle, Altan 3305, está livre das restrições em TAP? Firmo, está livre, autorizado LS X-Ray, informando localizador, está livre, descida para 2000. Descida para 2000, autorizado a LS, informará a cidade de 3305. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Vai dar uma autorização para pouso 1 a 0 com 076. Sai do 3 aí do pátio 3. 03, nós já passamos, estamos no 9. Eu não sei, vi que tem acelerador, a nave da Rio também está entrando, deve finalizar o estacionamento aí. Aí eu não sei qual é a porta ramal total, o que eu tenho na minha informação é a posição 03 aí do parte 3. Fala muito boa, Rio livrou seu escudo. Prossiga via Alfa, mantendo esse daquilo, Rio 5972. Alfa mantém-se antes daquilo, 5972. Escuta? Na escuta, vai ter que retornar pela taxiway para o banco 3. Gente, então faça só o seguinte, prossiga em frente e ingresse Juliette e contorna novamente a Alfa para ingressar no FAT 3. Gente. O meu 04 está usando a bateria. E prossiga para posicionamento, posição é 02, a prevista inicialmente. Ok, segue via Juliette para 02, é isso? É a posição 02 do Padre 3, o Rio 5972. Sim, vai prosseguir direto Juliette para o 02. O 498 mantém a posição mais perto. Mantém 4298. E a previsão para o 5393. Se é afirmativo, eu estou com dois tráfegos estacionando aí no pátio 3. Está na Juliette, total 9903. 17. Afirmativo, ingressa Juliette e Alfa e Kilo novamente após, pode ingressar no pátio 3, atentando ao tráfego da Rio, o total. E a posição, o Tatá está de frente aqui pra gente? É, estão de frente. O Rio deveria ter ingressado lá na Kilo. E ele autorizou a gente entrar aqui para fazer a volta pro pátio 3. Ô Rio, tem condição de ingressar via Kilo, pátio 3? Não, senhor, já passou. Conforme orientado, foi orientado pela Juliette. Não, eles iam via aquilo, ok? O total ia ingressar via Juliette e o senhor ingressava via aquilo e estacionava no pátio 3, o Rio 5972. É, o que a gente entendeu foi informado pra gente ingressar via Juliette pra posição 02. Gente, mantém a posição então, Rio 5972. Com a eco e manter a posição. Atenção da eco e manter a posição, gol. O 4298 eu estou usando, vai manter. Aí mantém, 4298. Renan 6224, desça para 2000. Conforme localizador, livre aliança que você. 2000. 2000 livre, intercepta localizador, o sinal 6224. Já no localizador, o 3305. 6305, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, 3305. Decola 02, controle 119, decimal 8. 19-8-604. Controle de Salvador, boa noite, voo no 604. 04, sub e mantenha 370, sair da MOMO. 370 na MOMO, 604. Frequência 15-895, troca com 219. Senhor, confirmando aqui nos nossos rádios, está sentado 121, decimal 90. Mas está errado então, chega esse equipamento, essa frequência é uma torre. O 4298, livre decolagem, entra no 20, grau 00 mais. Livre decolagem, pista 10, o 4298. Abreu 35393, teria condições de agilizar e ingressar a parte 1 via Índia para a ponte espera da 10, devido a 09 não estar no parte 3. Confirme agora o gol 076. Sim, o gol 076 vai condições de ingressar via Kilo, pátio principal, e reporte para ingressar no pátio. Quais são? Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, reportar para o pátio principal, gol 076. Salvador, muito boa noite, é o 13305, final, bastante travado. 3305, ciente, livre pouso. Vento 120 graus, 109, pista 0. Quem autorizado pouso na 10, 3305. O 498 decola aos 05, chama o controle 19, decimal 8. de 98, uma boa, até a próxima. Definição aqui pro Rio. Controle Salvador, boa noite, Azul 4298, decolado da MOM, na Salvador da 1-10, saída MOM, passando ao 1300. Sub, mantenha 300, perfil da saída MOM, vigilante Azul 4298. 300, autorizado, Azul 4298. Pátio 3, pátio principal, para 02, 107. Cener 6224 no localizador estabilizado. 6224, complete final ILS, chame a torre, senta 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, Altan. 178, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilante. 050, Altan. Cancela, pode cancelar aqui o ponto de alto da velocidade da taxa, só para ir para o sistema ativo. Dado. Três, tem quantos anos seguiu o gol? Gente, imediato autorizado, chama táxi. Imediato autorizado, reporte para táxi 5393. Confira frequência, Tom. 05, solo 07, liga direita. E vai manter a posição aí na metade da taxi, ok? Aguarde para ingressar na alfa. Vai aguardar para ingressar na alfa, 3305. E chame agora 119 solo. 119 solo, 3305. Tem uma frequência alternativa ou 1895 somente? Tô chegando aqui agora com a Antônio. Correto, obrigado. 305, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Taxi Kilo. Via Alfa antes da Kilo, vai reportar o 103.305. 4, informa o vento agora 120 graus com 90 nós. E chame a torre 118.95, caso não consiga, chame o solo em 129. Ciente. Salvador, chame a 6224. Viador 24, cheque torre autorizado pouso. Viatura 20 graus, 89. Tem baixado travado o CNN 224. Gente, vai, o Interside está que via Kilo, ok? Via Kilo, pátio 3. Tem um tráfego da trip no pushback, após o meio a gente continua o seu táxi, ok? Mantém a posição. Tá mantendo a posição. Ajuste 190, no seco, informe o localizador, está livre das restrições em pelo. Descendo para 2000, livro das restrições em pelo, 1015, trip. Autorizaria por hoje, dono da presença? Deixa eu manter o perfil da chegada. Será? Ah, escuta. Fui direto a Bucu, distrito nível 330. Nível 330, vai voar direto a Bucu, gol 604. Passa 150, chama o centro, 12685, antena 2545. 2685, 2545. Alterna Recife para o táxi. autorizado, trip frente Índia, teu ponto de espera da 10 a torre 18895, ajuste 1015. Frente Índia, 1895 a torre, boa. 3305, ingresso Aquilo, pátio 3, após pátio principal, portão 06. Aquilo, pátio 3, pátio principal, para o 06, 3305. Azul 4298, passam 50, chame o centro em 1-2685, alterna 2545. 2685, alterna 2545, azul 4298, boa noite. Total 1234. Escuta, prossiga. Tá 1219 solo e mantém a posição de ataque sequilo, ok? Mantenha dois, ao livrar 1219, mantenha esse daquilo 6284. Senador, mandar aí um carro de reboque. E essa condição sempre acontece porque nunca temos aqui um sinalizador a posto para chamar. Todos os dias que nós chegamos aqui, precisamos de um canal para fazer um reporte disso. É só para informar que normalmente essa questão do balizamento é questão da empresa. A gente se acordou com o Infraero, mesmo informaram que estão tentando encontrar contato com a sua empresa da Rio para solicitar o reboque. É, nós estamos aguardando aqui. C393 está autorizado a alinhar e decolar. Vem um turno 20 graus 101. Gente, ali decola 0353. Localizador 3P5595. 5 complexo final LS, 1895 F. 1895, obrigado, boa noite. O total 1234. O Xenai 6224, não escuta? Afirmo. Já prosseguir via Alfa, após ingresso Aquilo, pátio 3, pátio principal, portão 01. Via Alfa, confirmo naquilo? Alfa, Aquilo, ingresso a pátio 3, pátio principal, após portão 01. Afirmante Alfa, Aquilo, pátio 3, posição 1, 6224. Tá aguardando o Rio 1234. 3178, desça para 2000, ajuste 1015, cancelada a restrição em táxi. 2015, tá na 3178. Decola os 14, controle 19 desse 98. 198, obrigado. 559-5393. El Salvador, muito boa noite. 35393. Torre Salvador, muito boa noite. É o 35515 na final, baixada e travada. Ok, livre repouso, vento 120 graus, 109, pista 10, 5555. Livre repouso, trip. 515, solo 17, livre à direita, chama 1219, solo, antes de ataque real. 219, obrigado. Solo 355 no 5. 55 no 5, prossiga via Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, muito obrigado, boa noite. Utilizado de LS 3178. 3178, complete, final, chame a torre 1895. 1895, tá 3178. Final, visual. Que foi um erro meu, ok? Eu acabei. A minha intenção era ligar o seu táxi via aquilo, acabei falando Juliette, seu contra Juliette. Tá ok? Peço perdão aí por esse conveniente. Só queria que agilizasse o máximo possível aqui, que eu tô com o motor girando aqui. Sim, já tem com interrogação, a intenção é. Levar a sala um pouco mais atrás, da antes daqui, pra tentar ingressar e depois você segue. Tem, mas eu não tô vendo movimentação nenhuma pra isso. Eu vou cortar o outro motor e vou solicitar reboque. Sim, o que tá acontecendo foi o seguinte, a gente tem que com o infra-aero e a questão aí da... Eles informaram pra gente que a questão aí do reboque inicialmente é com a companhia, tem que ver uma liberação da companhia, algo do tipo. Então, tem, deixa eu entrar em contato aí com a Rio pra ver se alguém disponível, autoriza esse procedimento. Não, até aí tudo bem. Só não posso esperar duas horas porque eu tô girando aqui. O fiscal de pátio não pode ser isso não, pô. Ele tá aqui pra quê? A gente já acionou o fiscal, tá ok? O total, só informando, então a gente tá aguardando só, no caso agora, a providência do mesmo. Pouso, TAM 3178. Negativo, livre pouso, 120 graus, 109, 3178. 3178, sim. Rodrigo Salvador, boa noite, Altan 3305, autorização para Recife, City da Vitor. 305 Recife, só um minuto, 330, para subir a Puca. Mandando, City 330, para Puca, 335. Altana 3178? 3178, seu solo, foi os 24. Vai taxiar agora até antes daquilo e chama o 219, seu agora. Daquilo 219, vai chamar, tá 3178. Solo Altana 3178, antes daquilo. Sim, 3178, mantém a posição inicialmente daquilo. Vai manter, Altana 3178. 378 vai ingressar aqui no pátio 3, posição 05, inicialmente, fica atento à sinalização. Aqui no pátio 3, posição 05, ficar atento, são 3178. Paulo, confirma para o TAN 3178, a posição é a 5? Confirme. A posição do 3178 é a 5, porque não tem ninguém aqui. Ok, fica atento aos sinalizadores aí no pátio 3, o TAN. Posição 9, TAN 3178. TAN 3305, cópia. Cópia, TAN 3305. Recife 330, rota Peru 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5104, transponder, controle 119.8. Recife 330, decola na saída Puca, GA, Aracaju, decola no zero, curva esquerda, 5104, transponder, 98, controle do 335. 06, chame quando pronto posicionar. Vai chamar o centro. Charlie 20.71, eu tenho ele na mão. Contact, e retenção. Pode continuar via Alfa, Juliette, após, para o Pátio 3. O Rio também vai aguardar o reboque aqui, eu cortei os motores aqui. Sente. O senhor, por gentileza, puder entrar em contato para enviar também o reboque para a gente aqui. 5393, plantação 40, chame Recife 12685, alterna 12545. Salvador, chinelo 6224. Na escuta. Aracaju 230, cópia. Tem aprovado 190. 190. Chinelo 6224. Então, autorizado Aracaju, 190, decola no zero, com a esquerda, no perfil da Puca, Jamo, após voar direto, 5113 transponder, controle 119.8. E eu transpondo ao 5113. Afirmativo 5113, controle 1198, motion 6224. Sendo quando pronto, posicionar. Gama. Guarulhos, só um minuto, cobra, prepara a subida da EL 360, já aprovado. Salvador Guarulhos, 360, rota via Bridge, up Zulu no meio, prova do Zulu, conforme, decolo no zero, com a direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Bridge, e segue conforme plano, após. 5103, código transponder, controle 119.8. Correto, portador, chama quando pronto posicionar. pode prosseguir com o táxi até o pátio 3 e estacionar a frequência livre. Desculpa aí pelo incômodo. Sol, Léo Rio, 5972. Eu sigo a Rio, na escuta. Conseguiu pedir o reboque pra gente também? O pessoal que fez o reboque da Total tá indo pra sua aeronave rebocada, ok? Ah, então a gente tá indo lá por trás, né? Ok. É, o Total falou com o pessoal de pátio aqui pra iniciar aí o seu reboque. Obrigado, Total. Um abraço. Boa sorte. É, o Total tá no pátio, mas continua sem sinalização para o estacionamento. Gente, o Total. Solo Salvador, é o Altan 3305, pushback acionamento, gente, confirmando, portão 62, confere o 3305. Ah, é 62, afirma, tá 3305. Autorizado, sem táxi. Autorizado, sem táxi, 3305. Altan 3305. Na escuta, prossiga. Ah, por gentileza, senhor. Já estamos faz 5 minutos de porta fechada, porém não tem operador de finger aqui na posição. Ah, dá uma cobrada, por favor, pela gente, a gente está super atrasado. Sim. Agora, senhor, é 6224. 6224, na escuta, prossiga. Meta push e acionamento. Sim, te aguarde. 24 na escuta. Afirmo. Tem operador de fing aí na posição? Afirma, tio, já retirado. Sim, tô autorizado então de imediato, chame táxi. Puxa, pega o acionamento, chame táxi. Já solicitei, Flaero, ok? O operador de Finga me informou que já foi solicitado. Sim, já está iniciando o 33305.